cabeça entre a Ecla Delta e o sinalizador, chamante da Jolita 3190. Azul 6909, chame o som 3, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. 251, 3395, obrigado, boa tarde. Sinal 4, boa tarde, via Chega da Mara, desça ao nível de voo 050. Papa Romeu, Kilo Delta, Kilo. Papa Romeu, Kilo Delta, Kilo. Mantenha o número 3 no Correio da Xerra e próximo ao Farol da Barra. Kilo, Samanar no Correio do Farol da Barra, Kilo Delta, Kilo. Siga. 3894 autorizado. Nossa, 3190 autorizado, táxi via Júlia, portão 05. Papa Romeu, Kilo Delta, Kilo, forma estimado para pouso. Para pouso, ao 2030. 2030, copiado, em frequência livre, para coordenar. 169, junto com a vista. Voo 1869, autorizado para Brasília, via UPZULU 17, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Aciona 5075, frequência do controle Salvador, 120.8. 360, autorizado para Brasília, via UPZULU 17. Cola da 10, curva à direita, saída Arbor, direção Elefa. 5075, controle 120, direção 8. Correto, voo 1869, chame para o pistão de estacionamento, portão 612. Araldo, 1869. Oceané 6201, só ficou aqui. Oceané 6201, autorizado para Galeão via Upper November 857, Mouchou, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída Dael, Leda, direto Irume, onde intercepta a aerovia. Aciona 5074, frequência do controle Salvador, 120.8. Salvador é o azul 2591, não puxa até questionamento. Boa tarde, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. Via Bonf. Pista para 2010, do ajuste 9095, autorizado em LSF, reporte a estabilidade. Cobra Azul 2591 para táxi 61 a bordo, 4 horas e 10, Altar na Galeão. Azul 2591, autorizado o táxi para o ponto de partida 10, e a parte principal, táxi Índia, no ponto de espera chama Torre 118-95, ajuste no 015. Principal Índia até o ponto de espera, chama Torre 2895. Azul 2591, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 160 graus, 069. Decola no 0, 2591. O 1966, boa tarde, via chegada a Mari, desce ao nível de voo 060. 3290, Voituna, desça para 3000 pés, o ajuste no 095. Duna, 3000 ou no 095, tanto em 290. O 1966, autorizado e TAP. O 1945, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000, Código para 2309, o número 3 na aproximação. 591, decolar 225, chame 42 Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde, Xereta. Boa. Torre Salvador, azul 2591, decolado perfil Coral. Azul 2591, contato radar, turma Tejo 160 via Seda Coral. Gente, via saída Coral, possibilidade de coordenada presente Coral? 2591, após 2000 pés, via Coral. Após 2000 Coral, obrigado. Vitória 943, boa noite, via chegada Bonsk, desça ao nível de voo 070. Vitória 3894, estabilizou? Afirmativo, passou o Vitória 944. Hoje na frequência, 18095. 3290, desça para 2000 pés, autorizado ILS-XP, reposta estabilizada. 2000, apontarei estabilizado ILS-3290. Com 1166, desça para o nível de voo 050. Nível 050, com 1166. Para 6143, desça para o nível de voo 060. Possível? É 143, inicialmente mantém a chegada. No 645, eu desapero 2009. Então 3894, solo 30, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1, né? Autorizado da LSTC, vou seguir o próximo à frente, com 7 milhas, R2320. Graças, graças, graças, graças, graças, graças, graças, graças, graças, graças, boa noite, reporte estação do externo baixado e travado, ajuste na 015. Passarei. Bem, Walt. Flight level 370, departure from runway 10, Momo departure, Dilube transition, Delta, India, Lima, Uniform Bravo. Squawk 5114 and Salvador Approach Control 120.8. Salvador to Lima Papa Papa Tango, Lisboa, Max Superco 4455 Wood, Mission Level 370, Departure from 1810 with Momo Departure, Position D-Loop, Squawk 5114 and Salvador Control 120.8. That's correct, Airport 0022, call ready for setup and pushback. 3290. 3290, troca do avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento no 60 graus, 06. Autorizado pouso na pista, 10, 3290. Boa noite, 69, autorizado o saco para o pista na pista no e a parte principal da Sea India, no ponto de operação na torre 118 da 195, ajuste no 015. Azul 4206, autoriza para Recife, via Upes Luna 7, nível de voo 350. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Pucajá Maracaju. Aciona 5105, frequência do controle Salvador 120.8. Azul 4206, chame para fiscal estacionamento, porta 1. Azul 3894, de passagem a Boeing da Gol, taxiando agora para o ponto de espera, após ingresso ali a Juliet, até o portão 07. O 966, prosseguia busca para 2.000 pés, autorizado LSX-2, reposto estabilizado. Autorizado 2.000 pés e LSX-2, reportado estabilizado. Fechou 9143, busca para 4.000 pés, o ajuste 10095, aguardando mais próximo vagão. Passando o índio a serra, passo da vaga, ficando. Voo 645, boa noite, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, informe o tráfego cruzando a cabeceira no momento. Aguardando, meia tá. Voo 869, boa noite, mantenha o ponto de espera. Voo 645, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 07 nós. Reporto, voo 645. Boa noite, Alta 3290, Lisão da Pequim, vamos lá, Cantador. Alta 3290, boa noite, táxi via Alfa, fique atento entre as táxis Eco e Delta, siga o sinalizador e chame novamente antes da Juliet. Então segue via táxi Alfa. Segue o sinalizador entre o táxi Vento e Delta, reportando para Juliette, o TAN 3290. O tráfego autorizado, alinhar e manter pista na 0, com 869. Portugal 022, Tarak approved, pushback in coordination with the ground set, call ready for checking. E a Taxi India, no ponto espera de uma torre em 1198.95, ajuste no 015. Salvador, boa noite, Bruno 645, Bruno 645, boa noite, Taxi via Alfa. Fique atento entre as taxis Eco e Delta. Siga o sinalizador e chame novamente antes da Júlia. Alfa, atento entre a Eco e a Delta. Chama antes da Júlia. Estabilizada no curso localizador. 1966, chame torre na frequência da 1895. 1895. Chamame a 1143, isso é para 2000 pés. E a gente permanece autorizado a Electric Clay, vai seguir o tráfego da frente. É 8 milhas, é um Boeing 738. Bono 869, decolado 239, chame controle de Salvador em 120.8. 308, boa noite, 1869. É um Alfa Juliette, eu tenho 3290. Salvador, boa noite, Bono 869. Passa 1600 na árvore elétrica. Da Júlia Chagas para o Tim Tax, devido à aeronave a exemplificar no setor do seu maquiamento. Ok, a tropa de nossa taxa, Júlia, está 3290. 10, gol 966. Autorizado, gol no 869. Liberado, Elefa. Gol no 645, táxi via Júlia, de portão 02. 02, 1964, chame torre na frequência da 8.95. 1143, boa noite, mantenha aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. Gol 1166 no solo de 42, libera direita, chame controle solo em 121 no 1. Direita, 1, 2, ano, decimal 1, voo 9, minha letra. Solo Salvador, gol 1166. Gol 1166, táxi de Alfa. Fique atento entre as taxis Eco e Delta. Siga o sinalizador e chame novamente antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reportará antes da Juliette. Gol 1166. Repouso na 1-0, 1-4-3. Eco e Delta seguirá o sinalizador. Control 022, do you have a estimated time for taxi? About 5 minutes more, Control 022. Roger, thank you. Azul 4206, direcionar chamitaxi. Aqui, os autorizados estiverem chamitaxi. NR6201 autorizado, alinhar e manter, pistola 0. Isso, 69, chame o centro e cifra, na frequência 126.0, alternativa 128.8. 260.28, boa noite, 69, boa noite, Léo. Bom, vou. Oxenar 6143, no solo de 45, libere direito, chame com o solo em 121.1. 321.1, boa noite, Léo, 6143. Fique atento entre as taxis Echo e Delta, siga o sinalizador e chame novamente antes da Juliet. Tinha autorizada, pista no 0, vento 1, 70 graus, 069. Para as taxis Echo e Delta, siga o sinalizador. Para sair com o táxi, chame antes da Juliet. Aproxima-se da taxiway Julia. Voo 1166, taxi via Julia para portão 08. Via Julia para o portão 8. Salvador, boa noite, Azulay 72, informação Sierra. Azul 2712, boa noite, aguarda 174. Gente aguardando, apenas confirmando se da prevista, Conde. Sai da Conde, Azul 2712. Já tá guardando Azul 2712. Salvador, 2094, boa noite, Rui Duna, desça para 2010, o ajuste 9015. Boa, Duna, para 2015, controle Salvador, boa noite, o Xanel 6201, passando 2500 na saída da Elma. Olha 201, contato radar, turma 2360, foi Leda. 360, direto Leda, Xanaga 201. Para o ponto de espera da pista no zero, via taxi India. O ponto de espera chama a torre em 118, décima 95, ajuste no 015. Chalé 6143, atento a embreagem da Zuni aqui no táxi. Táxi via Júlia, para o portão 03. Azul 272, quanto táxi? Quase não, posso sobrar? Sim, Azul 272. Azul 2712, autorizado para Aracaju via Golf 677, nível de voo 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde. Aciona 0260, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Gente, autorizado Aracaju, nível 190 via Golf 677. Decolagem de pista 10, controle esquerda, perfil Conde. Transponder 0260 e controle 120 do sinal 8. Protegeu Azul 2712. Correto, Azul 2712, chame para chegar em estacionamento, parte 3. Gente, Azul 2712. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, ventuna 60 graus, 06 nós. Mike no alfa. Salva para Mike no meu alfa. Autorizado em Mar Salvador, em rota direta, decola com proa sul a 500 pés, aciona 0112 e a 2 Salvador 118, décima 95. Acionamento por conta em risco, reporte pronto para decolagem. Tio 4206, decolado 52, chame controle Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 208, obrigado, senhorita. Comprei do Puca, Jamaracaju. Azul 4206, contato radar, se mantendo no jogo 350, após 2000 pés, fui Jamo. 350, após 2000 pés, vai voar Jamo, azul 4206. Controle Salvador, via Rio, contato Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, boa noite, a sua identificação. Colagem por conta em risco, vento para referência 150 graus, 069, reporte fora do sol. Bom, se você tem sua chegada bom, reporte para a descida. Para a descida, a 21, chama o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. Paulo, Mike Alfa, entrando na cabeceira na frente. Sente Mike Romeu Alfa, na parte final, no 709 estado. Vai apontar Romeu Alfa. Decolada da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5121, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, apenas confirmando após Leda, Boa Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Após Leda, Boa Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Correto, chame para o estacionamento, tanto de Zão 10. Salvador Azul 2712, faixa 3, puxe back acionamento. 2712, direcionar, chame o táxi. Autorizado, Azul 2712. Via Main Apron, Taxi India. On the holding point, call Salvador Tower on 118.995, altimeter setting 1015. 1015, Taxi Main Apron, holding point 110, at holding point Tower 118.995, Portugal. Gente, Mike Romeu Alfa está sendo a frequência livre. Salvador, Portugal 032, on your point, runway 10, ready for departure. Portugal 022, clear to land up and take off, runway 10, wind 160 degrees at 079. 04, line up and take off, runway 10, Portugal 022. Azul 2712 com 57 a bordo, 2 horas e 10, alterna Salvador, para o carro. Azul 2712, Azul 2, para o Porto Velho, pista no zero, via parte principal, taxiway Índia. Telefone de espera chama a torre em 118.95, ajuste no 0 no 5. Ajuste autorizado, táxi, parte principal, Índia, ponto de espera, pista no 0, 2085, com 1015, Azul 2712. Tango S, pista 2070. Do 4206, Eli Romeo Fox 018, chame de centro e sistem na frequência 1262085, alternativa 1255. Guarda Romeo Fox 018, chamado centro 2685, do 4206. Papá Lima, Lima Fox, prossiga. Lima, Lima Fox, autorizado subir para o nível 065, visual, ajuste no 095 e acione código 5003. Romeu, Golf e controle? Prossiga. Parou autorizado a sua descida até o nível 080. Deixe manter o 080 e voe direto posição Pelô. 580 direto Pelô, Romeu, Romeu. Salvador, boa noite, Azul 27, 1-2, ponto de espera, 1-0, pronto. Azul 27, 1-2, boa noite, mantenha o ponto de espera. 0, ponto de espera, 1-0, Azul 27, 1-2. Azul 27, 1-2, autorizado a alinhar e manter o sistema 0. Autorizado a alinhar e manter o sistema 0, Azul 27, 1-2. Eu Portugal 022, airplane F01, call departure, control 120.8. 120.8, Portugal 022, boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador departure. Good evening, Air Portugal 022, crossing 2000 feet. And turning left on Momo departure. Good evening, Portugal 022, with a contact on the departure, climb level 370, Momo departure. Confirm the level for Portugal 022. Climb until flight level 370. Copy, clear up level 370, Portugal 022. Romeu, Romeu, Romeu Golf, informa o tráfego à sua direita, posição de 3 horas, afastado 8 milhas de sua aeronave, está mantendo nível 065 visual, é um Alpha Charlie 90. parado no ILS da 10, o Corsair 20 no 4. Corsair 2014, completa sinal do procedimento, chama 3, Salvador, 118.95. Completa, chama torre 118.95.20 no 4. Alfa Lima Lima Fox, foi na prova da rotatória e da presente desça para 1.500 pés, o ajuste na 015. Boa noite, Alfa Série 20 no 4, estabilizado na X-Ray da 10. Alfa Série 20 no 4, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Mantém aproximação, aguardando autorização para pouso, 20 no 4. Azul 27 no 2, decolar 204, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom serviço, até logo. Corsair 20 no 4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 069. Livre pouso na 10, Corsair 20 no 4. Radar, subiu para o nível 190, sai da Conde. 0, Conde. Salvador, Portugal 022, any chance to turn by the right direct to Diluf or Gebit? Golfo está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.05, conforme estabilizado. 2.500, autorizado o procedimento, a frente pelou ainda, a banda agora está controlizada. 2.7 no 2, controle. Prossiga. Não estou recebendo o seu modo Charlie para confirmar a sua altimetria. Eu vou trocar aqui o meu transponder. Confirme. Agora eu estou recebendo 4.000 pés, azul 2712. Ok. Obrigado. Passa autoridade. Sente autorizado o táxi pela pista, reporte no pátio de autoridade de pista livre, agilizando na medida do possível táxi via pista. Vai realizar o excesso, a pista via pista e tomará de prato, agilizando na medida do possível táxi via pista. Confere, aguarda a 7 fotos. Guarda a foto, tem entrevista com a gente mesmo? Saída da El, vou no mesmo aqui. Saiu, obrigado. É Portugal 022, mas tem modo de passo, é do contato 970, frequency 126, decimal 85, e com neighbor 125, decimal 45. Roger, 12685, if enable 125, that's not 45, we'll keep MoMA departure in Portugal. 022, bye-bye. This is not set